ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso. Mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, agora 1h16. Uma ótima tarde para você que tá ligado aqui na Pássaro da Ilha FM. E a partir de agora, a gente recebe aqui nos estúdios do programa Expresso da Pássaro da Ilha o cantor de música gospel guaxupeano. Bom, vou saber se ele é guaxupeano agora. Danilo Dutra, seja muito bem-vindo, Danilo, a Pássaro da Ilha FM, ao programa Expresso. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Primeiramente, para mim é um prazer muito grande, né, estar aqui hoje, para a gente estar batendo um papo bem bacana, né, e louvando a Deus, né, com essas canções. Queria agradecer primeiramente a você, né, e a todos que estão ouvindo aí, né, que estão acompanhando aí. Prazer é todo nosso, viu, Danilo, de estar recebendo você. Sempre foi cantor de música gospel, Danilo, ou não? Não. Então, Antônio... Você já cantou no mundão, então, Danilo? Já toquei, já? Né? Ah. Na verdade, eu fui músico... Hoje eu tenho uma carreira de 16 anos na área de música, entendeu? Fui músico de muita dupla, né? Comecei a profissão com 11 anos de idade. Viajei em muitos lugares, estados, né? Tocando a música secular. Até a minha conversão, hoje, né, Deus me chamou para fazer a obra, né? Para estar louvando a Deus. Você já tocou com quais duplas aqui da nossa região? Olha, foi muita dupla, viu, Antônio Carlos? Antônio Cláudio, foi muita dupla. A última banda que eu tinha tocado foi a banda de um rapaz chamado Maurício Fará, né? Ah, do Maurício Fará. Isso. Fui o primeiro tecladista dele, isso. Legal. E aí, depois da conversão, você já... Parei. Parti pro gospel. E já entrou direto no gospel ou levou um tempo até você fazer essa mudança, essa transição, passagem aí? Levou algum tempo, sim, viu? Levou algum tempo. No começo nada é fácil, né? Não foi fácil o começo, mas aos poucos Deus foi me capacitando, né? E a gente começou a louvar a Deus aí. Gravei o primeiro CD e agora tô gravando o segundo CD. Segundo, né? CD já? Segundo CD. Qual a igreja, Daniel? Então, eu estou lá na comunidade evangélica Rema, de Guaxupé. De Guaxupé. Isso. Primeiro, desde a sua conversão, você está nessa igreja, nessa comunidade. Sim. Cheguei a sair um pequeno período e ir para outro ministério, mas retornei, né? Hoje eu retornei lá. O primeiro CD, como é que foi? Foi legal? O pessoal aceitou bem? Aceitou, né? Até as viagens para onde a gente tem ido, Deus tem levado a gente. Consegui passar bastante CD, sabe? Vender para as pessoas. Porque o CD é um trabalho nosso, né? Sim. A gente não cobra para ir louvar a Deus. Mas o CD é um trabalho que a gente passa para abençoar a vida das pessoas, né? É uma mensagem de Deus através do CD, das canções, né? Esse primeiro CD tinha quantas faixas, Danilo? Tinha 10 faixas. E esse novo CD vem com quantas faixas? Ah, a gente tá preparando 12. 12 faixas. Isso, tá. Essas duas músicas que a gente tem aqui na programação da 103, aqui no nosso programa aqui, já fazem parte desse novo CD? Já fazem parte, já. Já fazem parte. Até uma delas, que é o modão, que chama Jesus, a Minha Vida Transformou. Ele é uma releitura, né? A gente gravou ele, só que hoje a gente tá gravando ele de um outro estilo, outra maneira, né? São letras suas? São letras minhas. Letras minhas. De onde vem essa inspiração? Então, o Antônio Cláudio, é Deus, né? Muitas das vezes, momentos difíceis, situações que a gente passa na vida, no dia a dia, que nos trazem essa inspiração. Deus vai falando no nosso coração, a gente vai escrevendo e sai a letra. Depois de quanto tempo de conversão? Olha, faz 6 anos que eu sou depois convertido. Depois de 6 anos ainda tem momentos difíceis na vida ou agora Deus já... Só dá mais alegrias do que tristeza pra você? Não, temos momentos difíceis também, né? Só que a diferença de hoje pro ontem é que hoje a gente tá pegado em Deus, né? Qualquer momento difícil a gente tem Deus, a gente já sabe pra onde correr, né? Que é os braços do Senhor, e Deus, ele nos conforta, nos dá força, a gente passa, né? Dá vitória, né? Quando você entrou nessa comunidade e começou a compor música gospel, você se lembra qual foi a primeira que você compôs? Lembro sim. Qual que foi? É uma música, até também tô gravando ela nesse CD. Foi a primeira que você escreveu como música gospel. Sim, tem sim. Tem jeito de fazer pra gente? Vamos fazer um pedacinho aqui. Vou ouvir um trechinho dela. Qual que é o nome? Ela chama O Poder Multiplicou. O Poder Multiplicou. Isso, vamos lá, isso. Com Danilo Dutra aqui na Pássaro da Ilha. Música. que acontecer. Meu Deus, a unção desceu. Passei a madrugada buscando ao Senhor. Agora sim, o poder multiplicou em minhas mãos. Já posso sentir. Na oração eu já perseverei. Agora é minha vez, eu vou conquistar meu galardão no céu. Meu Deus, o meu coração quer tua presença. Pode entrar na minha vida e fazer o que quiser, pois do teu jeito, Deus, ah, é bem melhor que o meu. A minha alma te chama, mas minha carne não te quer. Uma batalha em mim preciso vencer pra te ter em minha vida. Tenho que fazer o que eu não fiz pra ti, Senhor. Senhor, o que aconteceu? Um arrepio na pele, posso sentir, meu Deus, a unção descer. Passei a madrugada buscando ao Senhor. Agora sim, o poder multiplicou em minhas mãos. Já posso sentir. Na oração eu já perseverei. Agora é minha vez, eu vou conquistar meu galardão no céu. Meu Deus, o meu coração quer tua presença. Pode entrar na minha vida e fazer o que quiser, pois do teu jeito, Deus, ah, é bem melhor que o meu. A minha alma te chama, mas minha carne não te quer. Uma batalha em mim preciso vencer pra te ter em minha vida. Tenho que fazer o que eu não fiz pra ti, Senhor. Bacana. Essa demais. Foi uma das parabéns. Primeiras mesmo. Parabéns, música boa mesmo. É o Danilo Dutra, aqui comigo na Pássaro da LFM, cantor de música gospel. É de gospel mesmo, Danilo? De gospel. De gospel mesmo. Isso. E agora tá fazendo shows aí, apresentações em vários locais. Sim, sim, desde congressos, né? A gente vai aonde chamar mesmo, né? Shows, né? E faz por, só dentro da comunidade, Rema ou não? Qualquer igreja que te chamar, te convidar, você vai? Qualquer ministério, né? Qualquer ministério. Qualquer ministério que me convidar, a gente está indo louvar esses louvores e outros, né, abençoados também que a gente tem, né? O pessoal está te mandando abraços aqui, deixa só, o Tuca, tá sucesso, Danilo, tá dizendo aqui o nosso ouvinte Tuca, mandando os parabéns aí para você, viu? Olha, fico muito feliz, né? Que Deus abençoe muito ele, né? Ele Luiz, e a família dele. O Luiz Henrique Paina também tá ligado lá com a gente. Um abraço, Paina, também te mandando abraços. Vamos fazer o seguinte, Danilo, vamos trazer essa música que vai estar nesse próximo CD? Vamos. Esse próximo CD vai ser lançado quando? Quando você acha que ele vai ficar pronto já para ser vendido aí para quem tiver interesse, Danilo? Olha, então, eu creio que ainda vai mais uns 4 meses, viu? Vai mais uns 4 meses de trabalho aí, né? Pra fazer o lançamento oficial. Oficial mesmo, né? E a gente, vamos começar com esse que você falou que é o modão. Isso, pode começar com ela. Pode ser com ela? Isso, isso. Jesus, minha vida transformou. Isso, isso. Lembrando que esse modão, ele não leva religião, sabe? Ele não leva religião, ele leva o nome do Senhor Jesus, que é aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, né? Danilo, se algum ministério, alguma igreja que estiver nos ouvindo a gente nesse momento, a gente tem muitos pastores que ouvem o programa aqui de Guaranésia e de toda a região, queiram convidar você para fazer uma apresentação, para fazer um show dentro de um culto ou dentro de um evento, como é que faz? Liga para quem? Procura pelo Facebook? Como é que funciona? Então, a gente tem o nosso Face, né? Que é Danilo Dutra, né? Qualquer um pode achar a gente, ou pode estar ligando pra gente também, né? Pode. Posso falar o telefone? Pode. Aqui? Opa. O telefone é 988 37 3353, né? Beleza, então. Isso. Vamos ouvir, gente, a versão estúdio, né? Isso, gravada aí de Danilo Dutra, Jesus, Minha Vida Transformou. É a primeira. Depois a gente vai ouvir uma outra do Danilo também gravada em estúdio, que vai estar no próximo CD, que provavelmente deve ser lançado agosto, setembro, outubro, lá é final do ano, né? Isso, novembro, ano, né? Comecinho de dezembro, provavelmente. Vamos lá. Agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele me ofereceu. Tenho paz e saúde, felicidade também. Ele é meu Salvador, Jesus Cristo é meu Senhor. Tenho paz e saúde, felicidade também. Ele é meu Salvador, Jesus Cristo é meu Senhor. Jesus, Ele é meu Salvador. Minha vida transformou e deu paz também, amor. Milagre aconteceu, clamei pelo Senhor, a minha vida transformou. Clamei pelo Senhor, a minha vida transformou. De manhãzinha e vou agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele me ofereceu. Tenho paz e saúde, felicidade também. Ele é meu Salvador, Jesus Cristo é meu Senhor. Tenho paz e saúde, felicidade também. Ele é meu Salvador, Jesus Cristo é meu Senhor. Jesus, Ele é meu Salvador. Minha vida transformou, me deu paz também, amor. Aconteceu, clamei pelo Senhor, a minha vida transformou. Clamei pelo Senhor, a minha vida transformou. Clamei pelo Senhor, a minha vida transformou. Clamei pelo Senhor, a minha vida transformou. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. O destaque está no Expresso. Treze horas e 31 minutos aqui na Pássaro da Ilha FM, é o programa Expresso, a gente fica juntos até às 14 horas, viu? Com a sua participação sempre aqui pelo 991248325. Eu anunciei agora há pouco aqui que a semifinal da Copa Cruzeiro de Futebol seria hoje, mas na verdade a semifinal vai ser amanhã, domingo, né? O Paina me corrigiu aqui, amanhã, domingo, às 14 horas tem Jim Jones e Big Mais, e às 16 horas tem Cruzeiro e Guaranés, o grande clássico do futebol amador aqui de Guaranés. Então, jogo da semifinal, os dois jogos da semifinal serão amanhã, um às 14 e outro às 16 horas no campo do Cruzeiro. Eu tô recebendo aqui nos estúdios da Pássaro da LFM o cantor de música gospel Danilo Dutra, que além de cantor de música gospel, também é produtor musical, tem um estúdio em Guaxupé e produz música. E aí como é que funciona, Danilo? Fica mais na parte gospel ou aí não, já entra mais o lado profissional e você produz todos os tipos de música? Então, o Antônio Claudio, a gente tem que fazer tudo, né? Eu sou produtor musical também, gravo, né? Eu prefiro mexer com o gospel, né? Que é a minha área mesmo, né? Trabalhar com a música gospel. Mas às vezes parece algum secular, alguma música. Só que nem todas as músicas eu gravo também, né? Eu examino a letra, né? Dependendo da letra, tem letras que não dá pra gente, pelo que a gente faz, gravar. Mas graças a Deus tem aparecido bastante trabalho também secular, a gente tem produzido, gravado, né? Você tem essa preocupação então, Danilo? Se aparecer um funk lá com a letra meio proibidona, lá não for, dá pra fazer. Se for assim, aí eu recuso o trabalho, né? Porque a gente tem que pôr Deus na frente de tudo também, né? Então tem tudo isso daí também, né? Hoje a música gospel, ela cresceu demais, né, nos últimos anos, aí nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, ela vem num crescente hoje. Talvez seja depois da música sertaneja, talvez seja o ritmo do momento, o estilo do momento. Sim, sim. E acabou, como fazendo muito sucesso, aparecendo muitas críticas também. Sim, sim. Aos cantores, sim, que acabaram querendo aparecer mais do que a própria palavra e a mensagem que eles levam. Como é que você vê isso, Daniel? Olha, houve um certo exagero realmente desses cantores? Alguns sim. Alguns se corromperam, né? Com o dinheiro, com a fama e o sucesso, né? É uma preocupação muito grande hoje no meio cristão, porque tem muitos cantores gospel, muitas das vezes, que, né, já se corromperam, né, com essa fama, né? Mas tem aqueles adoradores mesmo que não se corromperam e continuam com foco, né, que é levar a palavra de Deus, fazer a obra de Deus através das canções, dos louvores, né? Eu vejo hoje que tem shows aí de cantor gospel que gira em torno dos 100 mil reais. Tem até demais, viu? Tem até mais, tem, né? Até vamos demais. Colocar numa base, sim, dos principais, sim, que tá ali, entre, sim, 80, 100, chegam até mais. Sim, sim. Não é muito? Quer dizer, que tipo de... Claro, mas o cara tem que sobreviver, óbvio. Mas aí já não tá, a gente já não tá relacionando só a sobrevivência, né? Então, vai muito, tipo assim, do aparato que esse pessoal leva também, né? Igual, uma das bandas mais caras, pelo que eu sei, é Diante do Trono, né? Tá cerca de 250 mil reais um show. Mas vai muito também do que os caras estão levando, né? Tem artistas gospel que quer fazer uma coisa bem feita, porque no mundo o pessoal faz muito bem feito, né? Sim. E também, porque pra Deus não tem que ser bem feito. Tem muitos artistas que levam telões de LED, levam coisas bonitas mesmo pra ficar um show muito abençoado e muito bonito, né? Mas não perde, é um pouco absurdo mesmo, mas não, sabe? Perde a essência? Perde, porque, perde. Por exemplo, fica muito. A comunidade Remo aqui de Guaxupé jamais vai ter condições de juntar 250 mil pra trazer o Diante do Trono. Não traz, sabe? Mas tem aqueles adoradores mesmo, né, que cobram muito, muito bem mais barato e traz uma banda, faz um trabalho muito bem feito, muito abençoado, né? Então, tem vários tipos, né? E essa é uma preocupação do mundo gospel hoje, né? Que tem muitos cantores que às vezes deixam a fama, né, o dinheiro, se corromper, mas tem aqueles que preservam, né, a presença de Deus, e o foco é Deus, e fazem pra Deus, né? Quem você acompanha hoje que você tem uma admiração aí nesse mundo gospel? Olha, eu gosto muito do Regis Danese, né? Gosto muito dele e admiro muito o trabalho. Acho um homem de Deus, né? Muito usado as canções dele. Anderson Freire também, né? Anderson Freire que estourou no Brasil todo, com a musicalidade, né? Sim, sim. Inclusive, sim, tocando em rádio secular. Tocando em rádio. Aqui na Pássaro dele chegou a ser uma das mais pedidas da programação. Olha, pra você ver. E coisa que alguns anos atrás era difícil tocar uma música gospel, né? É porque Deus tá no negócio, né? Quando Deus tá no negócio, não há quem segure, a música vai mesmo, a mensagem, ela é transmitida, né? Vamos fazer mais uma? Vamos deixar blá blá blá e vamos pro lá lá lá. O que você vai fazer agora, Danilo? Vou fazer mais uma também que tá nesse CD agora. Tá no próximo CD. Tá. Chama Estou Aqui. Vamos lá. Essa que a gente vai tocar daqui a pouquinho. Isso. Vamos fazer, ouvir a versão acústica. Senhor, tudo na vida vem com um propósito. As perdas e decepções me deixam mais fortes. Hoje posso ver o teu amor em mim. Olhando pro céu, posso agradecer por toda a minha vida sempre me proteger. Muralhas vão cair, a tempestade vai partir, quando a minha fé e oração, dobrando os joelhos no pó do chão. Muralhas vão cair, a tempestade vai partir, quando a minha fé e oração, dobrando os joelhos no pó do chão, eu vou ouvir a tua voz a me dizer: estou aqui pra te ouvir, mudar tua história. Eu vou ouvir a tua voz a me dizer: estou aqui pra te ouvir, mudar tua história, te fazer feliz. É isso aí, só um pedacinho dela. Bacana demais, né? Sua também a letra, né, Danilo? Minha também, né? Você que já teve do lado secular, do lado do mundo, é mais difícil compor uma música gospel, porque ela tem que ser direta, né? Ela tem que atingir o coração da pessoa, é quase que uma obrigação atingir o coração da pessoa. É mais complicado? Ah, não é não, sabe? Porque eu acho até mais fácil. Porque quando a gente está ligado, né, no trono de Deus, a gente está em comunhão com o Senhor, isso é muito natural, sabe? Não é nada assim pressionado, porque eu tenho que compor, né? Deus vai soprando, né, no coração, e a gente vai escrevendo. Igual essa música mesmo, ela fala: Senhor, tudo na vida vem com um propósito. As perdas e decepções me deixam mais forte, né? Uhum. É o dia a dia da gente, né? Às vezes, decepções com pessoas ou coisas, né? Isso que a gente tem no dia a dia, isso tudo é uma letra que Deus vai trazendo no nosso coração, a gente vai escrevendo, né? Hoje, quantas letras você tem, mais ou menos? Tem ideia? Ah, já tenho umas 15 letras, eu 15 tenho. 15 letras? Deu pra encher o CD de novo. Já dá. Mas a gente tá escolhendo, né? A gente escolhe qual que são as mensagens mais profundas, né, para as pessoas, né, ora em cima de tudo isso, né, para ser um CD abençoado, né. E a agenda, Danilo, como é que tá? O pessoal te procura, como é que tá isso? Hoje, por exemplo, você vai estar participando do lado da igreja, tem algum outro lugar? Então, hoje não tem um compromisso, né, tá. Hoje eu vou só cultuar a Deus na minha igreja, né, a partir de semana que vem, dia 9, eu estarei numa igreja chamada Vida Restaurada de Guaxupé mesmo, tô para fechar também em Campestre, para estar indo também nesse mês. Tem várias datas pré-marcadas que as pessoas já estão me procurando, né? Esse mês passado eu fiz muito, muito evento, né? Louvei em bastante lugares, cidades esse mês passado. Bacana. E agora esse mês a agenda tá aberta, né? Para quem quiser tá marcando, convidar, né? Aqui isso. O Danilo Dutra. Isso. Qual o número mesmo, Danilo? Repita pra gente, por favor. Isso, o número é 988-37-3353. Tá, no Facebook, só para colocar a Danilo Dutra. Dutra, né? Vai me achar, tem a página, né? Tem a página. Onde a gente tá postando a agenda, né? Tudo o nosso material, né? E para comprar, por exemplo, o primeiro CD seu, ou sim, então, sim. Não sei se você disponibilizou para baixar essas músicas. Sim. Onde a pessoa procura? Olha, geralmente mesmo tá sendo comigo mesmo. Então procura no Facebook lá, já isso, chamo você lá, isso, e adquire o CD. Porque geralmente o CD, o Antônio Cláudio, é mais para quando a gente vai mesmo nas igrejas, né? Você e o pessoal ali, né? Pergunta também, né? Sem às vezes a gente oferecer, pessoal, você tem um CD? E a gente tanto apresenta o nosso trabalho, que é o CD, como muita gente pergunta, pede o CD, a gente tem para estar passando, né? Para as pessoas. Para vender ali, para vender. Para vender, até porque você vender. Precisa se manter, né? Sim, Danilo? Sim, para levantar os recursos do claro. Ministério nosso, né? É isso daí. Ô Danilo, então eu vou trazer agora Estou Aqui. Vamos isso, lá? Vamos, essa vamos. Versão estúdio? Vamos ouvir essa música aí. Então? Vamos ouvir. Depois a gente volta aqui para finalizar esse bate-papo com o Danilo Dutra aqui na Pássaro da LFM. A versão estúdio dessa música que ele acabou de cantar aqui pra gente ao vivo. vida vem com um propósito. As perdas e decepções me deixam mais fortes. Hoje posso ver o teu amor em mim. Olhando pro céu, posso agradecer por toda a minha vida sempre me proteger. Muralhas vão cair, a tempestade vai partir, quando a minha fé e oração, dobrando os joelhos no pó do chão. Muralhas vão cair, a tempestade vai partir, quando a minha fé e oração, dobrando os joelhos no pó do chão. Eu vou ouvir a tua voz a me dizer: estou aqui pra te ouvir mudar tua história. Voz a me dizer: estou aqui pra te ouvir mudar tua história, te fazer feliz. Vida vem com um propósito. As perdas e decepções me deixam mais fortes. Hoje posso ver o teu amor em mim. Olhando pro céu, posso agradecer por toda a minha vida sempre me proteger. Muralhas vão cair, a tempestade vai partir, quando a minha fé e oração, dobrando os joelhos no pó do chão. Muralhas vão cair, a tempestade vai partir, quando a minha fé e oração, dobrando os joelhos no pó do chão. Eu vou ouvir a tua voz dizer: estou aqui pra te ouvir mudar tua história. Eu vou ouvir a tua voz a me dizer: estou aqui pra te história, te fazer feliz. Danilo Dutra, aqui na Pássaro da Ilha FM, a música Estou Aqui, mais uma que você já indica aqui na nossa programação pelo 3555-1896 ou então pelo 991-248-325. Gostou aí da música do Danilo Dutra? Então peça aqui na 103. Danilo, essa música, além de ser composição sua, cantada por você, também é produzida por você no seu estúdio. Isso, tudo os arranjos meus, com a parceria com um guitarrista de gospel, Luciano Tomate, né? Queria até mandar um abraço pra ele, que ele também tem, né, nos agraciado, né, com o talento dele gravando pra mim lá, né? Bacana demais. E se um artista agora estiver nos ouvindo e quiser gravar lá no seu estúdio, pode ligar pra você também, numa boa, né? Sim, e já conversa com você no mesmo esquema, né? Procura no Facebook, né? Isso, eu procuro no Facebook, né? A gente tá com o estúdio à disposição lá, né? Pra fazer trabalhos abençoados, trabalhos bacanas, né? Isso daí, com profissionalismo, isso, né? Danilo, queria te agradecer muito a tua presença aqui no programa, desejar bastante sucesso para você e já firmar aqui um compromisso que quando o CD estiver pronto, lá para novembro, dezembro, daqui uns 4 meses, você volte para apresentar esse novo trabalho pra gente, viu? Olha, eu vou voltar com o maior prazer e é eu que saio daqui muito grato, né? pela porta aberta que você abriu para mim, né? E queria agradecer a todos os ouvintes aí da rádio, né? Pedir que Deus esteja abençoando, né? Cada um, sua família, né? Que Deus tem muita coisa boa para todos nós, né? Muitas bênçãos para todos nós, né? Amanhã, então, você vai estar na igreja Vida Restaurada. Dia 9. É no outro domingo, né? Isso. Amanhã isso. É dia 2, então no outro domingo, dia 9. Na igreja Vida Restaurada, Vida Restaurada em Goxupé. Fica em que bairro lá? Olha, ela fica no bairro Santa Cruz. Isso. Beleza. Isso. Todos convidados lá para assistirem o Danilo Dutra. Valeu, isso, Danilo. Aí. Obrigado. Viu, Deus abençoe, viu, Antônio Claudio? Amém. Prazer foi todo meu. Prazer foi meu, meu amigo. Intervalo comercial, eu volto na sequência já para finalizar a edição desse sábado do programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.